Não jazz o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. O argumento para ficar em casa, parte 2. Emily Dickinson simplificou a sua vida de modo que passar sem o exterior fosse uma maneira de estar no interior. Em certo sentido, redefiniu o significado de privação, porque ser negado uma coisa, seja fé, amor, reconhecimento literário ou outro desejo qualquer, propiciava um entendimento mais agudo, mais intenso, do que o que teria experimentado se tivesse conseguido o que queria. Thank you. Veja este poema. A água é mostrada pela sede, a terra pelos oceanos atravessados, o arrebatamento pelos sofrimentos, a paz pelas suas batalhas contadas, o amor pela pedra tumular, os pássaros pela neve. A intensidade da visão vem da meditação e da expectativa por sofrimentos, uma dor forte. Esta visão da existência raia o místico, a negação, a fantasia, a imaginação, a antecipação ávida, a expectativa, tudo isso era mais importante para ela do que a própria coisa. Outro dos seus poemas de negação contém o verso Sumptuosa Destituição. Não diz: fica em casa e o mundo parece maravilhoso. A casa é uma coisa sagrada. Nada de dúvida ou desconfiança consegue transpor os seus abençoados portais, escreveu numa carta de 1851 ao irmão. E o dever é preto e castanho. A casa é clara e brilhante. E mais uma vez, a casa é mais luminosa do que todo o mundo que está perto. Thank you. Não sou ninguém. Quem és tu? Também tu não és ninguém? Somos um par. Nada digas. Banar-nos-iam, não sabes? Mas que horrível ser-se alguém. Um arranque o dia todo. Coacha em público o nome para quem a admira. O lodo. A uma luz evanescente, vemos mais agudamente cada candeia que fica. Algo há na fuga silente que aclara à vista da gente e aos raios afia. Thank you. Thank you. duas vezes me findei antes do fim. Mas ainda estou para ver se lá na imortalidade isto torna a acontecer. Por forma tão medonha e desesperada como as duas que sofri. Partir é tudo o que do céu sabemos, e do inferno basta aqui. Leituras do livro A Arte da Viagem, de Paul Theroux, Quetzal, 2012, e do livro 80 Poemas de Emily Dixon, tradução e apresentação de Jorge de Sena, edições 70, 1978. Ouvimos três temas do álbum Jazzmine, de Keith Jarrett: 1. Body and Soul, 2. Goodbye, 3. Don't Ever Leave Me. E, também de Keith Jarrett, do álbum Bye Bye Blackbird, ouvimos dois temas: 1. Bye Bye Blackbird e 2. You Won't Forget About Me. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.